Deus me disse que os falsos vão cair. Deus me disse que os falsos vão cair. Foda-se o que a mídia quer, eu não vou vender minha alma. Só escuto minha voz, nome disso é fé. Não tô aqui pra ganhar palmas, só amo crime quem não sabe como ele é. Essa merda leva tanto, a polícia leva tanto. O inferno tá lotando, a favela tá sangrando. Vocês aplaudem de pé, acorda pra vida porra. Vai dar orgulho pra coroa, rala rala muito agora. Pra no futuro vocês podem viver numa boa. Não usa esses moleque, a vida deles é vazia. Tão tudo perdido, vivendo à toa. Só que o tempo voa, essa porra não volta. Deus me disse que os falsos vão cair. Deus me disse que os falsos vão cair. Larga essa merda de celular, quer provar o quê? Pra quem? Quer atenção? Pra quê? De quem? Por quê? Porque posta foto sorrindo se você não tá feliz. Cheia de mágoa, cheia de trauma, cheia de dor, de cicatriz. Não é no Twitter que vão te ajudar. Cuide da sua mente e faça terapia. Depressão mata sem ignorar. Rouba sua energia, rouba sua alegria. A ansiedade vai te atrapalhar. Te deixa inseguro, te deixa incapaz. Não importa o quanto você evitar, nada é mais importante que paz. Deus me disse que os falsos vão cair. Deus me disse que os falsos vão cair. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Já passei por tanto, já quase morri, mas em momento algum eu tive medo, porque sou iluminado, eu fui escolhido e os invejosos não me tocam. Com a minha música eu sei que eu salvei vidas. Se eu morrer hoje é porque a missão foi cumprida. Com a minha música eu sei que eu salvei vidas. Se eu morrer hoje é porque a missão foi cumprida. Astro. Deus me disse que os falsos vão cair. Deus me disse que os falsos vão cair.